Eze. Eze. E agora, me diz aí, Zé, de que valeu a ambição, a correria? Quantas feridas em vão, quantos pais vão chorar por seus filhos viciados, abandonados, abaixo sete palmos por você, Zé. Um cara que só pensou em se adiantar, espalhou terror, veio ao mundo pra matar, traficar, sem pensar que um dia a casa cairia. A polícia mineira tá difícil de ser corrompida. Será? Em vez Será? De ser normal, pai de família tipo assim, eu, Evandro MC, entendeu que no 12 era a solução pra vida. De um barraco no morro pro filé mignon, mora no Sion. Ah, que ilusão, ah, esqueceu de pensar, pra toda ação tem uma reação. Pra quem vive na favela, não tem prova científica, não. É só olhar a estatística, quantos fora da lei se deram bem? Os de menor tão na Febem, os de maior já morreram. Ou tão mofando lá na Pan, cê não é um bambambam de gravatinha. Que leva na conversa, com dinheiro, conversa fina. Cê é Zé Bala, conhecido e procurado. 25 anos, semicalvo, desleixado. Sem grau de instrução, religião, abastecendo o vício louco da população. Do MDP e região, mas o dinheiro maldito não compra salvação. Já disse o pastor, pensando no futuro e nas horas de horror que vai passar. Agora, quem sou eu pra te aconselhar? Você cavou, não sou eu quem vai tampar. Sua sepultura tá lá, prontinha. Construída, tá paga, o dinheiro do crack da farinha financia. E quando eu te avisei pra parar, você ameaçou me matar. E agora, Zé, o que me diz? Não fez o que eu fiz, só fez o que quis. Só maconha, crack e farinha. E quem quer começar nessa vida? Já sabe o final dessa linha. E agora, Zé, o que me diz? Não fez o que eu fiz, só fez o que quis. Só maconha, crack e farinha. E quem quer começar nessa vida? Já sabe que não tem saída. E aí, José, bancou manéia, como dizem. Você dançou, né? Agora trancafiado e abandonado. Tudo virou nada, submetido ao inferno que você mesmo criou. O peso dos teus atos quer te esmagar. Não tem pra onde correr nem pra quem gritar. Ninguém vem te salvar. Tenta se safar na sua consciência. A lembrança da violência, famílias destruídas, lares arrasados. O moleque de 12 anos viciado, cê tá lembrado? A vida dele custou barato, é claro. As lembranças te atormentam, pesadelos que te acompanharão até a sepultura. Dão passo da loucura, cê bala virou nada. Só o número nada, notícia esquecida. Página virada até a tampa do caixão ser lacrada. Aí é pior, esquecido, superado, obsoleto. Tanta correria foi em vão, né não? Potencial mal direcionado, se a chave esperto tal imortal se fala. Agora do outro lado do calibre não passou de mais um enganado. Manipulado, envenenando o seu povo por míseros trocados. Vê se entende essas, essa foi mais um otário. A mente retrocede, explora possibilidades. Tudo poderia ter sido diferente. Imagina um José, camarada, chegando lá na área, exemplo pra molecada. Bum, todo sonho podia ter sido, mas não foi. Faltou chance, faltou potencial, faltou oportunidade. Não, Zé, faltou fé. A vida é uma só, Zé. A vida é uma só, Zé. A vida é uma só, Zé. E agora, Zé, o que me diz? Não fez o que eu fiz, só fez o que quis. Só maconha, crack e farinha. E quem quer começar nessa vida? Já sabe o final dessa linha. E agora, Zé, o que me diz? Não fez o que eu fiz, só fez o que quis. Só maconha, crack e farinha. E quem quer começar nessa vida? Já sabe que não tem saída. E agora, Zé, o que me diz? Não fez o que eu fiz, só fez o que quis. Só maconha, crack e farinha. E quem quer começar nessa vida? Já sabe o final dessa linha. E agora, Zé, o que me diz? Não fez o que eu fiz, só fez o que quis. Só maconha, crack e farinha. E quem quer começar nessa vida? Já sabe que não tem saída. E agora, Zé? E agora, Zé? E agora, Zé? E agora, e agora, e agora? só fez o que quis. Então me diz aí. Ah.